No Evangelho de Lucas, capítulo 5, nós encontramos Jesus curando um homem que havia anos estava enfermo, paralítico, sem poder andar. Quem sabe com seus sonhos totalmente limitados. Quando eu olho para esta passagem, eu vejo que Deus está nos desafiando, querido. Não é aquele desafio para te humilhar, para mostrar que Ele é o Todo-Poderoso, que nós não somos nada. Não é aquele desafio para tentar fazer, eu sou grande. Não. Eu creio que Deus ali, Jesus, naquela passagem, Ele estava desafiando aquele homem que estava a vida toda deitado numa cama, entrevado, a romper os seus limites. Ele quer que você seja desafiado, que eu seja desafiado, porque nós não podemos nos conformar com aquilo que tenta nos prender nessa vida, querido. Aí, mano, quantos estão aí conformados com a cocaína, com a heroína, com crack, um cachimbinho aqui, um cachimbinho ali, sem força para se levantar, para se erguer? Se escondendo através de pequenas cavernas, ou quem sabe de um leito, dizendo: ah, eu sou assim porque me fizeram dessa forma. Não, querido. Na genética de Deus você foi criado para vencer. Você foi criado para romper limites. Você foi criado para ser a resposta de Deus para essa sociedade. É muito fácil seguir uma multidão, o difícil é sair dela. É muito fácil seguir e observar aqueles que fazem as coisas da vida, o difícil é fazer. Deus te desafia. E um dado momento daquele milagre, Jesus chega e vira pro paralítico e diz: levanta, toma o teu leito e anda. Ou seja, mano, levanta e anda. Levanta e anda. É muito fácil ficar prostrado. Deus quer te desafiar a acreditar no seu sonho, não abra mão. Pode ter passado tantos anos, tantas memórias ruins, tantas situações que te sufocam, e Jesus fala: levanta. Que adianta ficar no meio-fio sentado contemplando a vida, vendo os outros que passam e você que fica? Que adianta ficar olhando para o sol, para a lua e não ter luz no teu coração? Levanta e anda. Jesus disse para ele: levanta e anda. Você tem duas opções: ou fica deitado nesse sofá, ou fica deitado nesse leito, ou levanta e encara a vida. Eu sei que você pode falar: mas pastor, pregador, eu não tenho força. Deus não conta com a tua força, Deus quer a sua atitude. Levanta e anda. Levanta e anda. Salta esse cachimbo. Solta essa seringa, você não precisa disso para ver a glória de Deus, nem a alegria, nem a paz, nem a felicidade. Levanta e anda. O paralítico foi bombardeado com aquela expressão: levanta e anda. Em um dado momento ele chutou leito. Jesus disse: agora pega esse leito, joga fora, você não precisa mais de desculpa para tentar explicar os seus fracassos na vida, para tentar falar com Deus: Deus, eles debocham de mim, Deus, eles não acreditam em mim. Não importa se o mundo não crê em você. Lá em cima, ô, mano, tem um Deus que te ama, tem um Deus que te preza, um Deus que não poupou o filho dele morrendo naquela cruz em seu lugar, pra dizer pra você: a história continua. Deus te desafia a acreditar que o melhor de Deus ainda está por vir, ainda está por vir. Querido, é fácil render-se, é fácil contemplar o que os outros fizeram. É fácil chorar. A maioria faz isso. O difícil é, na hora da luta, ter que encontrar coragem para levantar a cabeça e dizer: eu acredito, vou me levantar. Vou escrever a minha história. Uma história que vale a pena ser contada. Uma história que futuramente, lá na, quem sabe, 10, 20 anos, 30 anos à frente, os meus netos vão olhar e vão falar no passado: ah, vovô viveu. E a voz dele ainda continua sendo dita no meu coração. Querido, mano, ô, mano, tu tá sentado por quê, querido? Levanta, levanta. Eu sei que você pode dizer: difícil andar. É, mas a força vem de Deus. A unção que te coloca de pé vem do Senhor. A palavra do mestre daquele paralítico é essa: levanta e anda. Deus só espera de você uma atitude. Todo sonhador escreve uma história de vitória. Tu crê nisso? Solta o crack. Solta a maconha. Solta a pedra, querido. Jesus é a pedra. É fácil, querido. É fácil render-se. Aí, mina. É fácil render-se à pressão da vida. Você que era pra brigar e brincar com bonequinha de pano, tá com bonequinha de carne na mão. Teu corpo não é uma autopista. Tu é templo do Espírito. Deus tem o melhor pra ti. Na hora certa, no lugar certo. É fácil. É fácil chorar. O difícil é se levantar. O difícil é andar. O difícil é se colocar de pé e dizer: ei Deus, tô aqui. Quer contar comigo, pai? É o teu filho. Tu conhece a minha história. Tu sabe de onde o Senhor me tirou. Eu creio. A história continua. Se é de atitude que tu queres, eis-me aqui. Jesus disse naquela época: levanta, toma o teu leito. Querido, é você. É muito fácil ficar aí no meio fio. É muito fácil ficar sentado nessa poltrona, num apartamento, com boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte, o baseado, esperando o consolo. O difícil é se levantar dessa cadeira. Eu creio. A unção está sobre a tua vida. Ao ouvir essas palavras, ao ouvir o som desse CD, o mistério e o milagre vai acontecer em tua vida. A palavra do mestre naquela situação foi essa: paralítico, levanta, toma o teu leito. Ou seja, joga fora esse leito, você não precisa dele mais. Joga fora suas desculpas evasivas. Anda, eu não te chamei para ficar parado. Anda, porque quem para, cria raízes. É por isso que tem muito sofrendo, criaram raízes no lugar errado. O seu lugar de sonhar é nos braços de Jesus. Aquele que é o arrimo da tua sorte. Pregador, mas é difícil. Pregador, mas não aguento. Tem um Deus que te carrega no braço. Tem um Deus que pode reverter a tua história. Pastor, já tem tantos pontos finais na minha história. Jesus vai pegar uma caneta hoje e cada ponto final que você colocou, ele vai colocar uma vírgula e vai dizer pra você: a história continua. Lembra só de uma coisa, você que me ouve: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. O paralítico soltou o leito e foi. O paralítico, a partir daquela data, teve uma vida mudada. A sua vida vai ser mudada. Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temo. Não é porque eu sou guerreiro, matador de gigante, é porque o Senhor está comigo. Ei, mano, mina, o Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Olha, o Senhor, Jesus de Nazaré, está contigo. Nos bons e nos maus momentos, Jesus te ama. Jesus te ama.